do samba do morro, o hip hop do Santa Marta. Agarraram louro na descida da ladeira, malandro da baixada em terra estrangeira. O homem amarelo do samba do morro, o hip hop do Santa Marta. Agarrando louro na descida da ladeira, malandro da baixada em terra estrangeira. A salsa cubana do negro oriental já é ouvida na central, que pega o consumo que fala outra língua, encontra subúrbios e esquinas. A salsa cubana do negro oriental já é ouvida na central, que pega o consumo que fala outra língua, encontra subúrbios e esquinas. É o comando, comando, comando em mensagem. É um comando, comando, comando em mensagem, vindo que nem no menino.